Primeiro as pernas voaram de borracha, de nada, o músculo leve, salto livre, o suficiente pra planar. E o corpo todo foi atrás, em cima, embaixo, dos lados, no meio, centro do mundo. E os violões brilharam sob a noite, enquanto as lâmpadas de mercúrio iluminaram a praça, iluminaram a praça. Caracóis, pedras e lesmas, pernas roçam de leve o chão. E os olhos abertos, olhos abertos e um sorriso, e os olhos abertos e um sorriso de quem se liga no de nada, o músculo leve, salto livre, o suficiente pra planar. E o corpo todo foi atrás, em cima, embaixo, dos lados, no meio, centro do mundo. E os violões brilharam sob a noite, enquanto as lâmpadas de mercúrio iluminaram a praça, iluminaram a praça. Caracóis, pedras e lesmas, pernas roçam de leve o chão. Olhos abertos e um sorriso, e os olhos abertos e um sorriso, e os olhos abertos e um sorriso de quem se liga no mar.